Uma fração de segundos enfraqueceu os pilares de um coração vagabundo. Com uma troca de olhares, cê vê que sem sentimento não tem como existir, dane-se a vida. Esse momento para aqui. Senti que não sou só mais um, vê tudo isso no zoom. Quem diria, apreendido por um olhar em comum. Situação desesperada, a alma fica iludida, te torna mais almejada que a minha própria vida. Na corrida das fases, dando assunto ao seu diário. Situação armográtis pro meu eu solitário. É o seguinte, ó, cê tá na minha vivência. Com você se sente só, se torna uma negligência que posta com rancor de tudo que vivi. Sabe que a palavra amor tá mais além do que li. Aprendi que hoje a felicidade é retratada em cima do meu hack na nossa foto de mão dada. Quando estamos juntos, o mundo inteiro para pra observar eu e você. Yeah, é o seu olhar que me faz te amar. Eu não vou te perder jamais. Para ao som desse violão, repara e compara quem é a dona da canção. Quem que fez a prisão feita de sentimento, onde por minha opção eu escolhi ser detento e lamento. Se não estive do seu lado no momento do te amo, eu ficava acanhado. Se de lado insiste, persiste, nunca desiste. Por não tá mais do meu lado é o que me deixa triste. Se esconde, diz aonde que agora eu vou atrás. Por você ser meu horizonte, você roubou minha paz. No meio eficaz, o meu eu aqui jaz. Em outras palavras, eu te amo sem mais. Não sei como explicar, posso dizer assim. Felicidade, atualidade, vivendo, temendo um fim. Enfim, tipo assim, leve como um louvor. É bom ter medo, que assim eu aprendo a dar valor. Amor, uma palavra vinda de uma caneta. O sentimento mesmo, tá muito além das quatro letras. Várias tretas e brigas são nossa realidade. Quatro segundos de cara virada e bate a saudade. Ando pela cidade, vários me chamam na favela. Infelicidade, se vejo que não é ela. Nadando de ramela, foi bom ver você. Mas ela é ela, tio, isso cê tem que entender. Quando estamos juntos, o mundo inteiro para pra observar eu e você. Yeah, é o seu olhar que me faz te amar. Eu não vou te perder jamais. Só quando estou com você, menina que brilha minha retina. Linda luz matutina que ilumina, me fascina. Sem rotina, cada dia poesia. Nova emana, sala, quarto, beijo, tato, amorato, chão ou cama. Não importa o lugar, muito menos a situação. Pra sempre eu vou te amar com o calor de paixão. Brinca, xinga, chora, fala, pede, cede, não reclama. A gente brinca ou na Warbed e você de novo gama. Só que nunca é eterno, perdemos pras discussões. São vacilos sem sentido que partem os corações. Não vai e vem, interminável, tema nega. O que sente sai com alguém inexplicável. É meu nome e sua mente, mas a gente continua jogando sem concordância. Quando há só um ao outro preenche essa distância. Não complico, descomplico, explico o que meu peito diz. Se for embora é sempre nós, se ficar te faço feliz, vai. Quando estamos juntos, o mundo inteiro para pra observar eu e você. Yeah, é o seu olhar chamar. Eu não vou te perder jamais.